E a parte 3, taxi Kilo, Alfa, no ponto de espera da 28, torre 1 no noite, decimal 62, ajuste no 014. Ok, Kilo, Alfa, pro ponto de espera da 28, 286, para aí. Manda à direita, o 3P, 5 2 6. 7, mantendo a saída 1. 2 6. Passare 2224, chama Recife, frequência 12685, alterna 12545. 12685, 8522224. Primária, 13325, secundária 128, decimal 8. 13325, 268, 2224. 1288. Whisky Fox Lima. Sede Lima. Whisky Kilo Fox. Aguarde, coordenação com centro. Grato. Chanel 6313, informa aí nesse um pequeno desvio para o 245 aproximadamente por 15 milhas. Crescente livre desvio 6313. Livre desvio 6313. Alpha Holding Point Runway 28, Contact Tower Chanel 6310, have a nice. 604, ao liberar a esquerda, irá manter a posição e chamará o solo em 1219. Mantém a posição e chama solo 219, ao liberar o voo no 604. Salvador, boa noite, voo no 604, liberar o piso. Gol 1604, prossegue Juliette para o portão 08. Juliette 08, gol 1604. Para que pátio? Boa noite. Papa Tango, Whisky, Kilo Fox, eu vou direto Caju. Direto Caju, Whisky, Kilo Fox. É o Zuno 3 nós, são 3662, livre decolagem da 28. Decolagem 3662. Torre, Salvador, uma boa noite, Altar 3858, ponto parada 28, pronto. Boa noite, 3858, após a rolagem do Rebois da Companhia, ali mantém na 28. Autorizado ali aí. E manter na 28, tá 32, tudo tricônio. Para o pushback e acionamento é o gol 1889. Pode usar 2 mil pés, ajuste 104, Chanel 6313. Pode desvio, pode usar, autorizado 2000 com 1014, 6313. Dois banais, 3612, transfere. Após passagem do Boeing da companhia para o 08, desvia e chamará para o táxi, gol 1889. 288, obrigado, boa noite. Tá, 3662, contato radar, sai da Arão. Arão, pode aprovar, Arão, tá presente? Direita, Arão. Obrigado. Obrigado, graças. Solo Salvador, é o TAM 3152, a informação é o ISC, autorização Maceió. TAM 3152, Maceió, nível 330, informação ISC, aguarde para a cópia. Estimativa, a senhora poderia confirmar a saída prevista para o TAM 3152? Saída prevista, Aron, transição Zipar. TAM 3152. Tô. TAM 3858, informa o vento, 210 graus, 130 horas, livre decolagem, da 28. Autorizado decolagem da pista 28, TAM 3858. Controle Salvador, é o Papa Tango, esse Kilo Fox voltando. Prossiga, Fox, Kilo Fox. Gostaria de solicitar do senhor, por gentileza, uma coordenação com o Centro Recife. Nosso plano estava inicialmente no 230, na aerovia de baixa. A gente vai solicitar a ascensão nível 270 e a aerovia de alta antes do Luno Zero, que vai direto e, quando possível, para o Adizimar, para ingressar nessa aerovia. O senhor poderia coordenar isso com o Centro, a possibilidade? Fazer o seguinte, vamos chamar o Centro agora. Só solicita direto aquele controle em 12685, altera 12545, tem um bom voo. Afirmativo então, com Centro Recife agora 12685, 2545, grato pelo apoio, boa noite, bom trabalho. Boa. Deu. 330 pela Upper Whisky 58, decola da pista 28 com curva à direita após a decolagem. No perfil da saída, Aron, e após vai voar direto Maceió. Controle 119.35, aciona 5527, TAM 3152. 330 autorizado para Maceió, decola da 28, primeira curva à direita, o perfil da Aron. Após Aron, voa Maceió DCT. Controle 19.35, aciona 5527, o TAM 3152. TAM 3152, cotejamento correto, chame pronto para acionamento, puxe, portão 09. Chamar alta, 3152. Objeto 5827, o vento de 210 graus com 15 nós, livre decolagem da 28. A iniciar, 527. 9, táxi autorizado via Pátio 3, Taxiway Kilo, após Taxiway Alpha até o ponto de espera, pista 28. No ponto de espera, torre 118, decimal meia dúzia, ajuste 1014. Autorizado táxi via Pátio 3, Kilo e Alpha no ponto de espera, chama na torre 18, meia gol no 889. Trip 52 no meio, chame Recife 12685. Tá. 62 na escuta? Júlio, acionei 6313, confirme que está livre ali. Autorizado. Autorizado ali, 6313. Oito, dois, sete, decolou 54, controle 935. 935, boa noite. Jet 6747, confirmando? E eu ainda não tenho seu plano, qual seria o destino? Guarulhos. Controle, boa noite, Jet 5827, decolou na sua escuta. 5827, contato radar, subou 340. Autorizar 340, 5827. Oceaner 6310, vento 210 graus, 13 nós, livre decolagem da 28. Autorizada a decolagem 286310. Alô? Ah, ok, copiado. Então prossegue comigo até Aracaju. Positivo, estou mantendo o 30. Estabilizando a LS, Oceaner 6313. 6313, torre 186. 86, Oceaner 6313. Torre Salvador, boa noite, Oceaner 6313. Boa noite, Oceaner 6313. Continua aproximação e aguarde autorização de pouso. Guardando autorização de pouso. Oceaner 6310, decolou 57 com controle em 1935. 1935, obrigado, excelente feriado para a senhora. Para o senhor também, um bom voo. Obrigado. Controle de Salvador, boa noite, Oceaner 6310. 6310, contato radar, subo 350. Subindo 350, 6310. Oceaner 6313, livre pouso 28, vento 210 graus 14 nós. Livre pouso 28, Oceaner. Miami Recife, frequência 12685. Recife 12685, 3258, boa. Regulador, 3152 da TAM, posição nossa para posicionamento. Autorizado, posição 09, chame para o táxi, TAM 3152. Autorizado, posicionamento, chame para o táxi, TAM 3152. Controle autoriza o 6310 voar hoje, com? Aguarde. Aguardando. 5827, chame Recife 13325. 3325, 527. Arremetendo a chave 6313. Arremetido, Oceaner 6313. Torre, copia, Oceaner 6313. Boa noite, Oceaner 6313. Prossiga. Ok, gente, arremeteu agora com controle 1935, confirme. 1935. Controle do VOR, reporte de audiência. Controle, Oceaner 6313. 6313, contato radar, 2000 pés. Curva à direita, proa 040. Direita 040. A torre solicita que o senhor informe o motivo da arremetida. Forma que destabilizou na curta final. 6313 devido ao forte vento através pela esquerda. Estamos atingindo 4000, curva na direita, proa 40. Confirma, vai ser um novo vetor para a final do LS? Afirmativo. Beleza. 4000 atingindo agora, proa 40. Ok, 2000 a seu critério, ajuste no 0 no 4. É, desculpa, não entendi. Descer agora para 2000? A seu critério. Ativo. Mantendo 4000, aguardando para descer para 2000 com 1014. Ou chamei a 313. Oxanã 6310, chame Recife, frequência 12685. Autorizada alinhar e decolar pista 28, vento 200 graus, número 629. Alinha e decola da 28 no 889. 6313, companhia. Ah, no momento não dá não, depois eu te chamo aí, obrigado. 6313, descendo para 2000. 6313, vou agora na proa 090. Direita proa 90, 6313. 405, pronto para copy? Copy, pronto para copy. Gente, autorizado Brasília, nível 360, pela Upper Zulu 17. Decola da pista 28 com curva à esquerda após a decolagem. Perfil da saída Gole, transição Ofito. Controle 119, decimal 35, aciona 55262. 36. Papa Oscar autorizado até 2000 pés. Para o táxi, o TAN 3152, o POB é de 144, está alternando Aracaju com 1h50. 3152, táxi autorizado via pátio 3, reporte na táxi o Equilo para continuação do táxi até o ponto de espera 28. Afirmativo, está autorizado o táxi via pátio, pátio 3, quilo reportando para ingresso na ponto de espera da 28, está 3152. Fortaleza, Guadicópia 370 é o nível. X-Ray, informação em curso. Voo no 64, pode adiantar a saída? Aron, certo. Solo, voo 10405, portão, cobara, puxa, estacionamento. Manda voo no 80, pode não, voo no 405, no portão 05? Afirmativo. Gente, voo no 405 vai coordenar com a equipe de solo após um Airbus da TAM. Táxi a sua casa está livre, o pushback acionamento. O mesmo agora está no través de 612. Após o Airbus da TAM, está autorizado, voo no 405. Na 6313, direita pro 140. Controle Salvador, boa noite, gol no 889, passa 2500 para 360 na Gole. 89, suba ao 360, vigilância. 889. 604, pronto, cópia. Afirma o Gol no 604. O número 604, Salvador Fortaleza, autorizado nível 370, via Upper Zulu 19. Decolagem da 28, após a decolagem curva direita, perfil da saída Aron, transição Froti. 5530, o transponder 109.35, o controle, Gol no 604. Confirma o transponder? 5530, 5530. Aguarde para o cotejamento, Gol no 604. 6 direita pro 180. Kilo Alfa no ponto de espera da Alfa, chama a torre 118.6, tá 3152, boa. B04, corteja. É, o Gol no 604, autorizado Fortaleza, 370, decolando da 28, curva direita, saída ROM, Froti, transponder 5530, controle 10935 e o aerovia pendulou no 9, o Gol no 604. Cotejamento correto, reporte quando pronto para acionamento, push, confirme seu portão. Tá no gate 8, vai reportar o Gol no 604. Enter. 6313. Logo 1405, 51 a bordo, 3 horas e 55, alternando com fins para o táxi. Fins, 051 no PLB, autonomia? 3 horas e 55. E confirmando o PLB 051. Afirmativo. Sendgo no 405, vai autorizado o táxi via Juliette, primeira direita, Alfa até o ponto de espera da Golf. Quando lá, torre 108.6, o altímetro no 0 no 4. Juliette, Alfa, até o ponto de espera da Golf. Quando pronto, torre 108.6, no 0 no 4. Gol 1 no 405. Está lá na sua escuta. Obrigado, bom dia. Boa noite. Não, boa noite. É a 0 graus 1 no 612 nós. A variação do vento está de 12 a 22 nós. E o ajuste, 1 no 0 no 4. Ciente do vento, aguardar uma autorização de pouso, pista 28, poxa 6313 com 1014. Afirma. Tom 9907, desça para 3000 pés, ajuste 10 no 5. 3000, 10 no 5, total 9907. Gol 889, chame Recife 13325. Recife 3325, 889, gente. Torre, Salvador, é o TAN 3152, ponto espera da 28, pronto. TAN 3152, quanto é o ponto espera, aguarde para decolagem. Estimativa, não sei quanto ponto espera, quanto espera, TAN 3152. Oceano 6313, tráfego avistado. Tem autorizado pouso, o vento agora está variando de 10 a 22 nós. No momento a intensidade é de 200 com 16. E o ajuste 1015 agora, 1015.0. Gente, Oceano 6313, vive pouso 28. Tá ventando forte hoje. Obrigado. Lima tem cabeceira 28. Afirmativo, Lima tem cabeceira 28, TAN 3152. Oceano 6313, Solos 13, ao livrar penúltima à esquerda, 121 do decimal 9. Livra penúltima à esquerda, 1219, Oceano 6313. Tá fazendo um desvio aqui à esquerda, o dia para falar com o senhor. Gente. Pesado aqui. Zero, decolagem da 28, fazer decolagem curva esquerda, prefira sair da gole. Vai manter a radial 259 de Salvador por 80 milhas, 80 milhas após direto posição Eudes, onde intercepta a rota Upper Whiskey 50. 5534 no transponder, o controle em 1 no 9.35, Webjet 6747. Precisado 340. Salvador. 28, primeira curva esquerda, saída da gole, vai manter a radial 259 de Salvador por 80 milhas após Eudes e após ingresso na Aperuís de 50. Transponder 5534, controle 11935, objeto 6747. Correto, 04 portão, é posto quando pronto. Passará a 6747. Oceano 6313, via Índia 01 no portão. Índia 01 no portão, 6313. Boa noite, é o gol no 405. Espera da 28, pronto. Golo 405, boa noite. Após a rolagem do Airbus da TAM, mantém cabeceira 28. Após o Airbus ali, mantém o gol no 405.